anticipated moment in racing. Fala galera, estamos de volta aí para o bloco da X-Men Series para falar da Furious 7-300 que aconteceu lá em Chicagoland no sábado à tarde, início de noite para nós aqui, né? Uma vitória espetacular, uma vitória muito boa aí do Kyle Busch. Kyle Busch venceu a corrida segurando e sofrendo a pressão ferrenha do Matt Kenseth ali, né? Como eu já desde o começo da corrida estava tweetando, o Matt Kenseth estava a fim de colocar água no chope aí do Kyle Busch, mas isso não aconteceu e falaremos por quê um pouquinho mais tarde aí, né? O Kyle Busch continua com seus impressionantes números na X-Men Series, né? O Kyle Busch chegou a sua vitória de número 74, a sua quarta vitória em 9 corridas esse ano aí. Então, parabéns aí ao Kyle Busch pela sua vitória lá em Chicagoland lá. Oh, ele que soma aí, né? Eu já falei já, 74 vitórias na X-Men Series. Ele é o líder, o cara que mais vê corridas venceu na X-Men Series. Como eu já falei, o Kyle Busch tem que tentar a Sprint Cup mais uns 2, 3 anos aí e virar, ou se não der nada, ele ir pra X-Men Series pra ser rei lá. Que aí ele tem números impressionantes sobrando, né? Meu destaque aqui, claro, né, rapidinho aqui, vai ser o Matt Kenseth pela sua coragem, pela força e fome que ele foi lá apertar o Kyle Busch, né? Outro detalhe aqui, outro destaque, eu quero chamar a atenção do Pomena, que voltou a fazer boa corrida com o carro número 33, né? E o Chris Busch aí foi o sétimo colocado. Então, parabéns ao Chris Busch aí, né? E o Ryan Reed mais uma vez aí, beliscando aí o top team aí, não conseguiu terminar dentro do top team. Então, parabéns pra ele aí. Então, Elião, esses foram os meus destaques aí rapidinho. Já te devolvo, já a gente passa a bola aí pra você dar os seus destaques agora pra X-Men Series. Então, né, Leonardo? O rei do sabadão, mais uma vez. Reinando. O porquê que ele tem essa coroa, né? Então, a grande vitória dele. O único palpite que eu acertei nos últimos tempos, né? Na semana passada que eu participei aqui também do podcast, eu falei que o Buchinho iria vencer, né? Enfim, números deles impressionantes. A grande prova do Kyle Busch, né? A Joe Gibbs Racing, assim como na Sprint Cup, tá, mostrou que manda e desmanda na X-Men Series, né? Destaques que eu tenho a colocar aqui, o carro número 20, né, estava muito bem. É uma coisa muito curiosa, né Léo, porque na primeira prova, né, lá em junho, né, o Kyle Busch perdeu pro moleque, né, pro Eric Jones, né. Ele, não, desculpa pessoal, falei bobagem, mas quem venceu foi o Eric Jones com o carro 54, né? Acho que foi a primeira vitória segunda vitória do 54, carro que em maio estava fora do top 10 do campeonato de proprietários, e hoje eu não sei o que vai virar da punição, se ele vai receber uma multa ou perder pontos, né, Léo? Porque ele ficou fora do regulamento, né? Tinha um papo desse aí, né, Léo? Estava muito baixo nas curvas. Mas, a princípio, a vantagem do carro 22, que antes do início da prova era de 82 pontos, agora caiu para 43, já que o Ryan Blaney teve um problema. E parece que a gente vai ter também uma briga ferrenha pelo título de proprietários. Lembrando que o carro da Penske, o 22, venceu esse título em 2013, 2014, sendo que o 54 ficou em segundo lugar nos dois anos, perdendo logo em Homestead, na última etapa. Enfim, grande vitória do Kyle Busch. Mas falando sobre o campeonato mesmo da X-Fint, né, Léo? As atenções estavam voltadas ao Chase Elliott, né? Que tinha vencido em Richmond, a Junior num dia quase que perfeito, muito bem. Mas desde os treinos em Chicago, você não via o carro 9 com um bom conjunto, né? Sofrendo ali. E durante aprova essa expectativa do Nob não ir bem, justamente na das pistas onde ele venceu no ano passado, né, Léo? Se confirmou. O Chris Buescher foi crescendo durante o dia, terminou muito bem. O Ty Dillon terminou em quarto, em quinto lugar, né, Léo? O Buescher terminou em sétimo e o nosso amigo Chase Elliott em 14º. Acho que um resultado que praticamente apaga a chama que o Elliott tinha acendido, né, em Richmond, né, Léo? E eu acredito, já adiantando meu comentário sobre o campeonato e puxando o que você tweetou, né, que faltavam 6 ou 7 provas para o título do Buescher, né? A cada final de semana vai ficando mais evidente a grande chance do Buescher tem de conquistar o primeiro título da Roush na Xfinity Series desde o Cal Edwards, desde Stenhouse Jr., né, em 2012, né, quando ele foi bicampeão. No mais, eu vou destacar o Daniel Suárez, né, uma ótima prova também, é um piloto que está evoluindo a cada dia, né, Léo? A cada momento. O próprio Bubba Wallace também fez uma das melhores provas dele que eu vi na Xfinity Series, muito consistente. Seria se manter assim com a cabeça no lugar, uma boa harmonia com seu chefe de mecânicos, tem tudo para ser um dos grandes nomes da categoria em 2016. No mais, o que eu tenho a destacar aqui também é o nosso amigo Ryan Reed. Eu até mandei algum, você falou, né, Léo? Mandei uma foto para você e para o Ricardo, né? Ricardo Cardoso, amigo nosso, sempre está no Twitter, né? Do Jack Roush conversando, olhando conversando com o Ryan Reed pós-prova, lembra, né, Léo? E até perguntei legenda em isso aqui. No mais, eu destaco aqui também o Casey Kane e o Regan Smith, dois pilotos também da Junior que não tiveram um bom final de semana. Um terminou em nono lugar, né? E o outro, Casey Kane, né, em 12º lugar, muito pouco, carro 88, que já venceu corrida nessa temporada, né? Só lembrando aqui o Kyle Larson, que correu, estava em 3º lugar, faltando 3 voltas para o final, ficou sem combustível. 2 voltas, né, Léo? Ficou sem combustível, né? E é isso mesmo. Foi isso, uma boa prova. Outro cara que eu vou ter que lembrar aqui é o Mason Mingus, né, que correu no 97 da Albao Kart Racing, né? A gente falou dele no final do último podcast, né, desse carro aí que teve Dylan Gnaeus, já teve a própria Johanna Long, né? Alguns pilotos que não têm tido chance. Trouxe o Mason Mingus nesse final de semana, um piloto que é um cara que até gostava na Arca, né, mas que vem tendo uma participação lamentável na Truck Series, né, causando várias amarelas e várias confusões. Não comprometeu e terminou 5 voltas atrás, mas o carro inteiro, né? Isso que eu coloco até uma dúvida. Será que tem pilotos que não se adaptam ao estilo da Truck Series e na Xfinity Series com carros mais inferiores conseguem ter um bom rendimento? Eu não sei, é um ponto que eu coloco aqui, Leonardo. Bom, Leão, como você colocou todos os destaques aí, né, bem destacado aí, né, só para lembrar aqui, Leão, o carro 54, o Eric Jones venceu, né, a corrida do começo do ano aí, na, né, Chicagoland, com o carro 54, foi a segunda vitória, né, do carro 54 aí. O Kyle Busch venceu em Michigan, e depois o Eric Jones venceu lá em Chicagoland, lá. A corrida, se não me engano, no mês de junho, se não falha a memória, mês de junho, a segunda corrida da Xfinity Series. Então, Elião, sim, o Kyle Busch dominou a corrida aí, fez a parte dele aí, né? Não dominou totalmente a corrida, mas fez aí, liderou mais voltas aí, ficou com a parte dele da vitória, né? Fazendo a parte dele, ficou com a vitória. Parabéns ao Kyle Busch aí, né? Podemos lembrar aqui, destacar também, Leon, o bom trabalho do. Vou até dar o prêmio, fez muito pelo que tem, para o Rochenstein com o carro número 4, né? Com o carro da John Davis aí. Então, parabéns a ele, fazendo um bom trabalho. Os que continuam me decepcionando esse ano é o Brad Scott. O Elio Sadler ainda salvou, não sei de onde ele arrancou ali aquele top 10, né? Foi o top team da corrida. Então, parabéns aí a todos aí, né? Uma corrida muito interessante, uma corrida que estava tendo tudo para ser uma corrida bem pacata, mas aí no final da corrida aí começou a ter uns problemas aí. Então, a corrida começou a melhorar um pouco o ritmo dela aí. Então, parabéns aí, né, a todos aí para envolvidos para fazer esse espetáculo maravilhoso que são as corridas da NASCAR. Elião, mais algum Momento detalhe sobre a decisivo, Léo. corrida? Então, só duas coisas. O momento decisivo da prova foi no final ali, quando a gente chegou a passar o Kyle Busch, até eu acho que o Buchinho foi. O quem chegou a tomar a primeira posição do Kyle Busch, só que o Kyle foi lá e recuperou, né? Na unha, né? E aí o Buchinho abriu uma pequena vantagem, só que parece que o Kenseth Aí voltou, né? tocou no muro, né? Então, até o John Stallings, né? Eu acho que a hora que o Kenseth retirou a vantagem novamente foi quando o Kyle Busch começou a pegar retardatários, né? Foi. Só que o engraçado é que o Kyle Busch praticamente venceu a prova com o John Stallings na frente. Eu não vi, mas parece que até na hora após a prova, na mídia lá, não sei se foi na entrevista do pessoal do NBC ou se foi na coletiva, o Kenseth se referiu ao John Stallings como Chicken Boy, tá ligado? Para ver como que o Zé do Frango, né? O João já está praticamente marcado por todo mundo, embora tenha feito uma boa prova até. E o outro é relembrando aqui que você citou, né? O nosso amigo Ross Chastain, que ele já tem 4 top 10 na temporada. O Lando Castro, que é um piloto que praticamente, tipo, trouxe para cima esse time da GG Motorsports. Ano passado teve 3 top 10. O Castro, esse ano, já teve. O Chastain já teve 4. E fora outras provas, né? Eu não tinha visto essa corrida, Road América, né? Teve um momento que os carros da JT Motorsport estavam os três ali na frente, né? Estariam, teria vencido a corrida se tivesse ficado na pista. E um outro piloto que eu tenho que destacar aqui, acho que pouca gente conhece, mas que quem acompanhava as regionais conhece muito bem, é o Michael Self. Ele já há algumas semanas ele está substituindo o Landon Castro quando tem evento da Sprint Cup no mesmo final de semana em pista diferentes. E nesse final de semana ele substituiu o Ayrton Rhodes, que é um piloto que corre normalmente nesse zero. O Rhodes, que quando tem equipamento bom, ele consegue andar ali no top 20. Mas enfim, o Self é um piloto que era da RCR e vem da Costa Oeste, né, Léo? Costa Oeste, que a RCR já trouxe muita gente boa, né? Com o próprio Kevin Harvick, que veio de lá. Um piloto que eu até achava que iria correr na Truck Series em 2014, mas como a RCR resolveu fechar a sua operação lá, né? Acabou ficando um pires na mão, né? É um piloto que eu imagino que a gente vai ver muito competindo nos próximos anos aí. Não só na Truck Series, não só na Xfinity, mas na própria Sprint Cup em times menores, né? Vamos ficar de olho nele aí, que é mais um que vai fazer muito com pouco. É, o Michael Seff foi um bom piloto mesmo, melhor. Ele vem dos regionais aí, fazendo boas aparições até o pesado momento aí, né? Ele sempre vence, ele não é um piloto muito consistente, mas ele sempre venceu várias provas. Ele sempre foi um piloto de vencer muito, ele sabe ganhar a corrida. Não era um cara muito consistente, tanto que sempre ficou longe de ser campeão da KNE West, né? Mas ele sabe o caminho da vitória. Leonardo? Ele entende. Ô, Elião, só para salientar nesse momento final aí da corrida da Xfinity Series, né? Tudo aconteceu a mais ou menos 10 voltas, 10, 12, 10 voltas para o fim, aí onde tudo aconteceu aí, né? O Kyle Busch e o Matt Kenseth lado a lado. O Kenseth deu o Kyle Busch deu o X, o Kenseth acabou tocando o muro, né? E acabou perdendo terreno, aí o Kyle Busch 2 voltas para o fim. Teve vida tranquila aí, né? Onde que até o prezado momento tudo estava dando. O Kenseth tinha um carro mais rápido. Isso era fácil de ver, era notório isso. O Kenseth tinha um carro mais rápido. Então, parabéns ao Kyle Busch para sustentar toda a pressão do Kenseth, que não foi fácil, e ficar com a vitória. Ô, Elião, passa aqui, Elião, os números da corrida, né? E as 20 primeiras posições. A corrida teve duração de 2 horas e 11 minutos, 5 bandeiras amarelas, a margem de vitória foi 0,7 e tivemos 15 trocas de liderança. As bandeiras amarelas foi a primeira Detritus, segunda Detritus também. Depois, na volta 104, o 22 acabou batendo o Ryan Blaney, acabou indo para a garagem e não voltou mais à pista. Depois também Detritus na pista. Depois, na volta número 147, Detritus na pista de novo do carro 01, onde que o motor dele estourou, então deixou óleo na pista aí. Essas foram as bandeiras amarelas, né? O top 20 aqui de novo, né? Para falar de novo, o top 20 aqui, falar de novo vencedor, Kyle Busch, parabéns ao Kyle Busch, se tornou 74 na carreira. Quem sente o Wallace Jr., Pomena e Ty Dillon fechando o top 5, Soares, Busch, Sadler, Smith, Galgon, o top team. Ryan Reed, Casey Kane, John Stallings, Chase Elliott, Dakota Armstrong, o 15º colocado, Ross Stein, Brian Scott, Ryan Singh, JJ Ayer e Jalen Clemens, o 20º. Agora então o campeonato, ele. Vamos ver aqui o campeonato como ficou após a Furious 7 300, né? O Chris Buescher continua com a liderança com 25 pontos à frente aí do Ty Dillon. Ty Dillon que assume a segunda posição e o Chase Elliott é o terceiro com 917 pontos. É, são 28 pontos aí do Chase Elliott pro Buescher e 25 do Dillon pro Chris Buescher. Essa é a diferença aí para as próximas corridas aí. O Regan Smith vem 51 pontos atrás, aí o Elliott Sadler já vem uma avenida, 106 pontos atrás do Chris Buescher, né? O Dale Wallace Jr. que tá ali na cola do Elliott Sadler ali, que vai lutar pelo top 5, né? Apenas um ponto atrás aí do Elliott Sadler, o Dale Wallace Jr. O Soares ali, também bem próximo ali, com 830 pontos, né? O Brian Scott, Brandon Gagan e Ryan Reed. Esses são os 10 primeiros aí do campeonato da Extreme Series. Meu amigo do Lima, os seus comentários aí perante ao campeonato. Situação engraçada, né, Léo? Em Bristol aconteceu uma situação que o Elliott e o Dillon descontaram pontos. Aí em Darlington ocorreu o contrário, né? O Buescher recuperou e os outros pilotos perderam pontos. Aí em Richmond, novamente uma espécie de mini reviravolta, né? E agora o Chris Buescher, até pelos números a gente vê que o Chase Elliott é o adversário mais agudo dele, tem esses problemas, termina em 14º lugar. E eu acho que, salvo um DNF aí, mas se continuar do jeito que tá, porque o Buescher tá mantendo essa diferença, nessa margem dos 18 até os 38 pontos, já faz umas 10 provas, né, Léo? Eu acredito que o título deva ficar em boas mãos, né, com o Chris Buescher, né? Mas NASCAR é NASCAR, né? E na própria equipe do número 9, eu imagino que tenha batido um belo desânimo, né? Mas é bastante interessante ver, né, Léo? Porque a Roush, em algumas pistas, todos os carros andam bem. Em outras, você vê um desempenho mais tímido, né? Já a Junior Motorsports, eu não tô vendo tanta força como a gente vê na Roush alguns finais de semana, salvo o carro 88, né? Quando tem um Cup Driver, né? O Elliott vem conseguindo, as provas que o Buescher teve problemas no mês de junho e julho, né? Que ele ficou bastante tempo sem ter top 10, acho que com exceção de Daytona, nas outras provas, vamos lá, o Buescher terminava em 14º, mas o Elliott terminava em 8º, 9º, descontava 5 pontos. Não adianta nada você descontar 5 ou 6 pontos se no outro final de semana o Buescher vai recuperar 4, sabe? Fica muito elas por elas, né? Em relação ao Ty Dillon, Léo, é até um outro ponto para uma discussão. Pena o Pedro Mugarte não estar tá mais com a gente aqui por problemas dele. Até que a boa notícia é que ele conseguiu internet, só que a internet que ele conseguiu lá não é muito boa, daí ele continua fora do nosso meio, né? Ele não está aqui para responder essa indagação. Sobre o Ty Dillon, né, Léo? Ele melhorou muito em relação ao ano passado, né? Só vê o número de top fives que ele teve, mas ainda não é um cara que podemos cravar que vai brigar por vitórias em todo final de semana, não é, Leonardo? E a gente vê, para mim, eu acho que se o Ty Dillon terminar o ano em segundo lugar na frente do Chase Elliott, já vai ser um grande resultado para ele. Eu não sei a sua opinião. E até sobre o 2016, fugindo um pouco do assunto, eu começo a ver que seria uma ótima para o Dillon continuar na Xfinity Series. No terceiro ano na categoria, já conhecendo melhor o carro, talvez a equipe com uma operação a menos, né? A gente não sabe o destino do Brian Scott, né? Possa ser uma boa para ele. É, Leonardo Guina. Olha, verdade, o Tadinho para mim precisa amadurecer mais, ao invés de encarar o próximo ano a Sprint Cup como certo de costume seria na prática, seria já ele pular para a Sprint Cup ano que vem. Então Leonardo, oi. só mais uma, você já respondeu de vez. Você não acha que o fato do A chegada do Larson, por exemplo, indireto, o próprio Breine, que demorou um pouco mais, mas o próprio Austin Dillon, você acha que, e vendo o desempenho do Austin quando tá na Xfinity Series, você acha que o Austin Dillon subiu um pouco cedo, mais um ano na Xfinity, um terceiro ano na Xfinity Series, seria o ano passado, não teria sido melhor para ele? Porque hoje a gente já vê o Austin já no meio desse campeonato andando em outro nível, né? E essa pressa de subir também, esse lance nosso agora com internet, né? A velocidade, tudo ficou um pouco mais acelerado, né? Você não acha que a gente tem que ter, esses pilotos novos têm que ter um pouquinho mais de calma ali, ficar competindo em tempo integral e tal? Eu acho que vai ser perfeito para o Ty Dillon, né? Porque em 2017, né? Não sei se o Paul Menard continua, o Ryan Newman vai estar um ano mais velho, né? A RCR pode estar, que já melhorou muito, né, Léo? Pode estar numa situação mais madura, né? Eu começo a ter esse pensamento que eu não tinha semanas atrás. Leonardo? Oh, verdade, era bem colocado aí, né? Talvez esse mais um ano de manutenção, esse ano de garantido todo aprendizado, realmente seja importante, realmente faça diferença, realmente agregue uma experiência a mais para o piloto aí, né? Tendo em vista o Aston Dillon esse ano, que já tem 3 vitórias na Xfinity Series, né? O desempenho dele na Sprint Cup melhorou bastante, né? E principalmente naquele Ridge to Ridge ali com o Kyle Larson, né? Você vê no momento aí, praticamente os dois são praticamente empatados no campeonato, né? Tá um atrás do outro ali, eles que fazem essa disputa maior aí, eles que são os xodó que acabaram de subir aí, né? Nós sabemos que o Aston Dillon é um de um pouco diferente, né? O avô dele puxa um pouco a sardinha para ele e o Kyle Larson tenta se garantir na Ganassi, que não é uma equipe não muito bom, mas pelo menos é no nível Leonardo, da RCR e a Ganassi. lembrando que o Austin Dillon, por mais que a gente veja a gente contestando ele, mas ele pode se questionar muita coisa, mas ele foi campeão da Truck Series em cima de gente muito boa, né, Léo? Sem discussão, né, aquele título dele. Subiu para Sprint, para Xfinity Series, né? No primeiro ano já andou em um nível legal, porque é normal a gente ver o cara chegar e destruir um monte de carro. O Austin Dillon não fez isso. Chegou a liderar aquele campeonato, né, Léo, de 2012, né? Por um momento, né? Por um certo momento, sendo bastante consistente. Criando, acho que teve um carro para vencer corrida em algumas oportunidades. Ele venceu a prova no Kentucky lá, parecia um Cup Driver, tudo bem que o carro tava cheio de mutreta, né? Mas enfim. Venceu as duas categorias Daí, que ele viu, Elião. mas do que então? Ganhou de uma maneira É, indiscutível, né? ele ganhou as duas, não foi só uma, não. Ganhou as duas pro Ele Quentin. foi campeão em cima do Sam Horne Jr., que muita gente pode reclamar isso, aquilo, mas a Penske naquele ano tinha um equipamento muito melhor, muito com 4U, sabe? Muito melhor que ele. O Sam Horne, que a gente, por mais que ele tenha sido patético na primeira passagem dele na Sprint Cup, mas na Xfinity Series venceu corrida, venceu o Kyle Busch, venceu o cara da Sprint Cup, né, Léo? Venceu esse cara aí, vendo muito mais experiente que ele, e subiu com a pressão de estar com o número 3 de volta. Não apareceu tanto assim, mas também não comprometeu, né, Léo? E nesse ano na própria, foi em Michigan, né, que ele foi fator pela vitória. Por muito pouco ele não venceu. E ontem, né? Chicago, no início da prova, ele chegou a fazer um bonito ali, brigando pela liderança, né? Eu acho que é um piloto que evoluiu muito e eu acho que talvez seja um dos caras mais subestimados do grid da NASCAR. E o Ty Dillon, dizem, o Ty Dillon parece ter um talento em tese mais agudo que o Austin, né? O piloto parece ser mais agressivo que o Austin Dillon, mas ele sempre foi. De certa maneira, você for ver os números do Ty Dillon, é sempre o contrário. O Ty Dillon sempre foi um cara com muitos top 10, tá ligado? Hoje em dia, se for olhar a classificação aqui, o Ty Dillon tem 19 top 10, mais que o Chris Buescher, um a menos que o Chase Elliott, que faz um ano extremamente consistente. O Ty Dillon, ano passado, ele chegou a estar tá perto de brigar pela liderança do campeonato com um ou dois top 5. Um cara muito constante. E com a RCR, que a gente sabe que fica aquém da Joe Gibbs Racing, e ficar quem tá própria Júnior Motorsports, embora tenha evoluído muito nessa temporada, né, Léo? E ele tá aí subindo, mas eu acho que, tipo, não, tem que ter calma, tranquilidade, para não acabar não queimando ele, porque muitas oportunidades o próprio Tadilo até corre na Sprint Cup, né, Léo? E tem um desempenho melhor que o dos próprios pilotos da RCR, né, Léo? Ô, Elião, é o seguinte, vamos tentar encaixar as informações aqui, né? Em 2011 aí, o Ty Dillon, ele foi o campeão, né? Perdão, o Austin Dillon foi o campeão aí em 2011 na Truck Series, né? E nada mais, nada menos aí. Eu teve o Timothy Pierce que fazia um bom ano, eu tô contra Ron Hornaday Jr., né, o próprio Johnny Stout, o Crafton. Então foram os caras aí, realmente uns caras bons aí, uns caras que sabem andar. Ele não bateu em bêbado, não foi, bateu em ninguém, o Austin Dillon, né? Ron Hornaday, Léo, o pessoal que é novo, além de ser um maior piloto da história da Truck Series, né? Ele correu na equipe do Kevin Harvick, né? Que tinha um equipamento de um nível excelente, né? Não, sou bravo. Naquele ano de 2000 e 2011 lá no Truck Series, o Kevin Harvick venceu muitas corridas e o Ron Horner também, né? Fazendo aí um belo número, trazendo belos números aí para Chevrolet naquele ano lá. Então, o Austin Dillon conseguiu andar super bem, o Austin Dillon conseguiu fazer bonito aí e foi campeão da Truck Series. Depois ele foi para em 2012 aí pela Ele foi para Xfinity Series, né? Que na época era Nationwide. Ele foi para lá, fez um bom ano, venceu corridas, né? Venceu as duas corridas no Kentucky aí de forma dominante, né? Principalmente a segunda corrida, né? Com a segunda corrida ele liderou benzer todas as voltas. Já a primeira corrida, a segunda corrida não foi tão bem assim. Mas ele ganhou a corrida, eu não me lembro se ele fez pole também. A primeira corrida ele fez pole e vitória. A segunda, se não me falha a memória, ele também fez pole e vitória. O Austin Dillon. Essas aí foram as duas vitórias aí dele em 2013. Perdão, 2012 aí, né? E depois o título em 2013 veio, né? O do Austin Dillon veio sem nenhuma vitória. Eu penso que se ele tivesse continuado aí na Xfinity Series, né? E talvez hoje numa possível quarta temporada, ele estaria com pelo menos mais dois ou três títulos e com números impressionantes de vitória e não apenas cinco vitórias igual ele atualmente ele já tem hoje, né? Lembrando que ele tem essas duas vitórias em 2011 do Kentucky e esse ano ele venceu três corridas fazendo um grande trabalho o Austin Dillon. Na briga dos irmãos aí, Austin Dillon e Ty Dillon, muitos se falam aí do Ty Dillon é melhor que o Austin Dillon pelo campeonato que o Ty Dillon fez na Arca, né? Fez um campeonato impecável na Arca aí, o Ty Dillon, né? Se sagrando campeão aí. Por isso tem esse boato. Eu só vejo dessa maneira aí. Por isso que tem esse boato. Já o Austin Dillon, ele não teve esse domínio igual o irmão dele teve aí na Arca. Então, por isso eu penso que esse seja o motivo desse comentário aí que o Austin Dillon, perdão, que o Ty Dillon é melhor que o Austin Dillon. Mas aí é um outro assunto aí que eu quero depois até mais para frente numa edição extra aí, Elião, falarmos sobre a briga dos irmãos aí. Elião, do campeonato aqui, né? Só para encerrar, o Chris Buescher é o líder, né? O Ty Dillon e o Elliott Sadler vêm logo atrás aí. Eles vêm louco para ganhar não apenas a posição do Chris Busch, mas para ganhar o título aí. Eles estão babando atrás disso aí, correndo atrás. Mas eu vejo que parece que. Me parece que o Chris Busch aprendeu o um recado. Ele tem que. Aprendeu a lição. Parece que ele tem que dar o um recado na hora certa, no momento certo, para falar pros caras: ô, calma aí que eu tô vivo ainda. Elião, mais algum comentário sobre a corrida, Elião? Olá, foi tranquilo. Eu só queria que você fizesse um breve comentário sobre a briga de Rookie of the Year e se o título de Rookie do Suarez em cima do Darrell Wallace seria uma das grandes surpresas do ano, porque o Wallace no início da temporada, né, sem cobrar muito também, né, porque o Wallace entrou numa situação que não sabia nem se ia terminar o ano, né, sem colocar muita expectativa, né? Seria uma grande zebra o Soares tirar o Rookie of the Year do Bob Wallace. Ele tem uma diferença, de certa maneira, já relevante, né? 26 pontos, né? Faltando apenas seis ou sete provas para o final, né? O que você acha, Léo? Você tem alguns Não foi comentários? provocação, Léo. Não foi provocação, por favor. Não vou me levar para o lado do pessoal, Elião. Eu sei que você não me provocou. Elião, mais alguma coisa, Elião? Então, queria saber o que você tem a dizer disso, se seria uma grande surpresa, Léo. Ei, Elião, o que eu falo mesmo, hein? Vamos lá, então. Sinceramente, Leão, não sei te responder, Leão. Não consigo responder para você, viu, Leão? É até um pouco difícil falar pelo trabalho que vem sendo feito aí, mas eu não. Como você veria essa situação aí, Leão? Uma grande surpresa, uma grande surpresa, porque o Dani Soares, eu achei que ele fez uma puta de uma. Tinha as crianças na sala, né? A puta de uma cagada em Daytona, mas ali ele já andou bem na arca, né? E aí ele, principalmente do meio da temporada para cá, ele fez uma coisa que o próprio Dylan Guenies devia ter feito no ano passado, até o próprio Nelson, quando correu na tudo bem que era uma situação diferente, né? O Nelson já tinha mais experiência que eles, mas foi ter provas pelo menos 60% do calendário da Truck Series. Porque que aconteceu? Você correndo na Truck Series e chegando bem, como o nosso amigo Daniel Soares fez, ele acabou ganhando moral, né? Diferente do Dylan no ano passado, que começou mais ou menos, não corria na Truck Series. Tava aquele resultado fora do top 15, batia e não tinha aquele resultado da Truck Series para dar uma contrabalanceada. Eu acho que a atuação do programa que foi feito de correr na Truck Series num bom número de provas foi muito importante. Não falo na questão do quesito de experiência, mas no quesito da moral, Léo. Não sei se você concorda comigo, ele fazer pelo menos 10 ou 15 provas. Também teve a contusão do Kyle Busch que colaborou. Talvez fazer mais provas, mas eu vejo que na realidade, o Daniel Soares, o programa que os mexicanos fizeram para eles é um modelo para quem quer criar um piloto na NASCAR. 3 anos ali nas regionais, né? Tudo bem que ele competiu na NASCAR México, mas ele correu pelo menos 3 anos ali, não em tempo integral, mas correndo sempre ali na KNOE, na KN East, né? Subiu ali quando ele chegou na Truck Series na Xfinity, tudo bem que o nível é diferente, mas já tinha pista que ele já conhecia com a mão, com a palma da mão, como é Loudon, como é Bristol, né, Léo? Como é Iowa, né? Isso facilitou muito, né? Ele não foi uma jogada de aventureiro, né? Isso aí eu acho que a gente tem que acabar batendo palma, mas finalizando, para mim é uma grande surpresa. Eu achava que o Bubba Wallace venceria essa disputa com bastante facilidade. Ô, Elião. Também está no na Joe Gibbs, que é o equipamento talvez o melhor da categoria. É, Leonardo? isso que eu até ia colocar aqui. Não tirando o mérito do Soares, né? O Soares, para mim, faz um trabalho impressionante. Um trabalho realmente impressionante aí, né? Ele, para mim, entre os mexicanos todos que apareceram aí, ele é o mexicano certo, vamos dizer assim, né? Ele é mais completo que o Quiroga. Ele consegue. Tanto é pelo nível de competição, o nível da competição mesmo, por ser. O Quiroga andava na Truck Series, né? O Soares já guia um carro mais arisco, um carro mais rápido, né? Já, então, e consegue andar no nível de todos ali. Então o Soares realmente vem impressionando aí todo mundo, fazendo um bom trabalho, né? Aparecia sim fácil essa luta aí entre eles aí, tanto o Soares quanto o Bubba Wallace, né, nessa luta aí pelo Rookie do ano aí, mas só que as coisas não são tão fáceis assim como parece, né? Eu penso que a Joe Gibbs tem um carro melhor, a Joe Gibbs consegue dar um carro melhor para o Soares, e o Dallas Júnior consegue ter um carro na medida do possível razoavelmente bom. Ele não consegue ter um carro muito bom, mas um carro do possível razoavelmente bom e tem muito muito resultado ali, uma parte desse resultado aí, né? 20% de tudo aí é um pouco sim o braço do Dallin Hawks Jr., porque senão essa equipe aí estaria andando bem mais, esse time 6 aí, né? Estaria andando bem mais abaixo do que ele vem andando aí. Eu falo Só que isso. o Ryan Reed e o Eric Sauder, né, Léo? É, Ele eu falo supera com isso pra. facilidade. É, eu falo isso por simples, né? É só ver o Ryan Reed aí, a posição que ele anda, né? E o Chris Bosh, como ele anda, muito melhor. Mas eu creio que o Chris Bosh tem algo pouquinho a mais no carro dele aí. Tem um negocinho um pouquinho a mais. Mas claro que o talento do Chris Bosh realmente é infinitamente. Infinitamente não. Mas é um talento diferenciado aí, comparado já com os três, com o Soares e o Dallin Hawks Jr., né? O Soares aí num futuro próximo aí, né? Eu creio que vai estar tá chegando a andar no mesmo nível do Chris Boucher, se não melhor. Se ele continuar com essa garra dele toda que ele vem demonstrando aí nas últimas corridas aí, o Soares. Então, parabéns ao Soares aí, né? Nessa luta pelo Rookie of the Year aí. Eu quero só ver como vai acontecer, como vai ser esse campeonato, essa luta aí até o final do ano, né? Confesso que eu estou bem curioso, viu, Elão, para ver essa luta e quem leva melhor aí. Mas por enquanto, o Soares vai dando um passeio, até por motivos de carro também. Elão. Para finalizar o bloco, Léo, quem ganha a corrida primeiro? Para finalizar o bloco, quem ganha a corrida primeiro? Soares. Soares ganha a corrida primeiro que o Dallin Hawks Jr. Posso estar. Léo, eu fico em cima do muro. Se o Roush Chastain tivesse um carro mais ou menos, eu acho que o Roush Chastain ia ganhar antes deles. O mais subestimado da NASCAR, assim. É, ó, falar nisso, falar em Rochestein aí, o Rodrigo Matar desceu o pau no Rodrigo Matar, não sei quem foi lá da Fox, desceu o pau no Lando Calrissian. Então, meus amigos, vocês que estão, não foi o Sérgio Lago. Vocês que estão comentando a corrida aí, descendo pau no Lando Calrissian, por favor, procurem saber do histórico dele aí e o que ele vem Aqui fazendo no nos lado lá. últimos anos com o carro que ele tem na mão, que foi o pouco que sobrou para ele, certo? Pessoal, antes de criticar, dá uma olhadinha no resultado aí, para ver o que o cara tá fazendo com uma equipe praticamente caseira. Leonardo, e tipo, o Cássio, só para não alongar muito o bloco, né, cara? Acho que Já até alongando, né? se eu tivesse com mais tempo, faria até um post falando do Cássio, mas se você olhar esse time 40 aí, logo quando a RCR fechou aquele time 33 do Greenbore, né, final de 2011, eu não lembro direito. Aí o 33 andou com a Circus Sport, com o Joe Falk ali, fazendo start and park praticamente, né? 2012 inteiro, né? Aí, no início de 2013, o Cássio entrou na equipe, porque ele perdeu o carro para o Kurt Busch, né? Para quem não lembra, assim, resumindo, se hoje a gente tem a equipe do Harry Scott lá, correndo esse carro 51 todo final de semana, Justin Allgaier, Michael Arndt, se esse carro existe hoje, se o Greenbore ano que vem for correr nesse carro, ele vai estar correndo lá muito por culpa do seu Lando Cássio, que para quem não sabe, no ano de 2012, foi 2012, 2012 ou 2011? 2012, 2011, 2011, Léo. Esse carro, ele a Phoenix Racing, né, para não alongar muito a história, que era a equipe do a Phoenix, que era a equipe do James Finch, né? O Kurt Busch correndo em 2012, é isso mesmo. Em 2011, o Lando Cássio entrou nessa equipe, começou a fazer. A equipe perdeu o patrocinador, que era aquele cassino. Você lembra, né, Léo? O cassino dos índios, né? O Lembro. Smoke, sei lá. Tinha até uma operação que era o Mike Briss que corria na Xfinity, né? Era, né? Eles perderam esse patrocinador, aí o time ficou fazendo start and park. Não posso o Lando Cássio ser um cara muito bom de classificar o carro, conseguir classificar o carro e fazer alguns start and parks ali no meio daquela temporada e fazer com que a equipe se estruturasse minimamente para competir final de semana, foi praticamente o Cássio que resgatou essa equipe do start and park. E o carro terminou 2011 competindo as provas completas, aí o Kurt Busch fez as fitas dele lá, perdeu o emprego e entrou nesse carro em 2012. Passou 2012, o Cássio correu na BK Racing, né, que era a Red Bull, né, que fechou, né? Aí ele pulou fora da BK Racing porque não pagaram ele. Em 2013, ele entrou na Circus Sport e um carro lá que corria com as peças velhas da RCR, né, esse carro 33. No meio da temporada, o Hillman, o dono dessa equipe, que montou uma nova equipe que estreou em Indianápolis, que é esse carro 40. Isso faz 2 anos já. Esse time que era que nem esse 62 que a gente estava tirando sarro semana passada, né? Que era carro subfinanciado. Ele 2 anos ele conseguiu fazer trabalhando com essa equipe um carro que hoje em alguns finais de semana, esse final de semana na pista de 1,5 milha, onde você precisa de um bom equipamento, né, para ter um mínimo de competitividade para andar no top 20, 25, ele já consegue levar esse carro que era praticamente um time subfinanciado que corria com peça velha, já está andando pau a pau na frente de carro da Stewart Haas, já está andando na frente de carro da Roush. Eu acho que as pessoas têm que acompanhar a NASCAR, diferente de Fórmula 1, de outras categorias, não é só acompanhar os principais times, você tem que acompanhar a ARCA, tem que acompanhar as séries de acesso, esses times subfinanciados da Truck Series e da Xfinity Series. Você acompanhando essas equipes, você começa a entender o histórico e o contexto total, sabe? Para mim, a graça da NASCAR não são só os. Não é só o top 30, o top 25 ali, ou só os carros da Hendrick. Acompanhar a NASCAR é você acompanhar a categoria como um todo, cara. Eu acho que a gente tem que respeitar muito o Lando Cássio, que é um cara que não paga para correr, né, Léo? Tá todo final de semana lá, recebe dinheiro e não fica reclamando da vida em rede social que não tem patrocínio para correr, né, Léo? Não fica chorando, né? Tem que respeitar muito esses caras aí. Então, Léo, a meia todos esses problemas aí, todos a meia de toda essa parafernália, toda essa sobrevivência aí do Lando Calrissian, né? Ele ainda conseguiu fazer boas corridas. O ano passado foram 3 top 10, esse ano já são 2 top 10 aí, né? O Kyle Larson que vem fazendo um trabalho de reerguer a equipe, né? Juntar dinheiro onde que ele começa ali, corrida corrida, fazendo starting park, tenta classificar o carro para ver se consegue uma posição a mais, para melhorar as posições finais ali, né? Então o Castro fazendo um grande trabalho para mim, no meu modo de ver aí, um bom trabalho. Vai ser o novo Jimmy Johnson da vida? Não, não vai. Não vai, tenho certeza que não. Não é nem esse o perfil dele aí. Mas o Lando Calrissian é um cara novo, então tudo pode acontecer aí, né? Quem sabe ele aí, um dia alguém olha por ele, dê um carro bom para ele, competitivo para ele, acaba sendo campeão aí. Então, mas mesmo assim já tem vitória aí, já, perdão, já tá fazendo algumas corridas boas aí. A vitória deve chegar para ele, se não sei quando, se agora já, mas eu creio que pelo menos uma vitória ele consiga. Tomara que seja uma Daytona 500 para calar a boca de muita gente que fala mal do cara sem saber o que o cara faz. Bom, esse foi o bloco 10.5 Series, pessoal. Vamos encerrar ele, né, e voltamos daqui a pouco para o bloco da Sprint Cup.